Pronto, e visto que andámos uma vida quase inteira a lutar pelas instalações e que neste momento chegamos a ponto a ter balneários e bancadas, e ainda com complemento essencial e benéfico também para a associação, que tem lá uma zona de lazer, que é o parque, que foi remodelado, e pronto, também neste momento serve as instituições da pré-primária de Lagares, serve a Casa da Obra Garcia Monteiro de Brito também, pronto, e é um parque que vai ficar ao futuro aberto para a população e para quem deles quiser servir, um parque de lazer espetacular. Portanto, esta obra feita foi, de facto, com o apoio da Câmara, da Câmara Municipal do município, isto trabalhado já há 8 anos atrás, na primeira candidatura do Sr. Presidente José Carlos Alexandrino, e tem-se vindo a fazer por fases, até dignificámos aquele espaço, porque pronto, era um espaço que efetivamente não tinha alguma qualidade e agora neste momento já tem. Pronto, e conseguimos todo este trabalho com o nosso empenho, com o nosso querer, com a nossa dedicação, com o apoio da Câmara, como disse, claro que foi plenamente, sem eles nada era possível, assim como a Junta de Freguesia, e algumas pessoas particulares que nos foram ajudando com a sua mão de obra, alguns deram-nos materiais também para a situação do bar, que temos lá um bar espetacular, com um ecrã gigante, e agora finalmente também para darmos uma revisão ao parque que tínhamos atrás, tivemos lá alguns funcionários de um colega nosso de direção, que também nos ajudaram gratuitamente, e é neste espírito de colaboração e entendimento que a própria direção tem com pessoas extra-futebol, que temos feito aquela grande obra, mas claro que efetivamente se não fosse através da Câmara, com todo o apoio, isso era totalmente impossível, mas isso tanto nós como outras instituições.